E aí, Rapa, estamos reunidos aqui hoje para ver aquele esquema lá do show do dia 27 e ver as músicas que a gente vai estar tocando lá. Mas então, Lê, você já viu quanto tempo vai ter de show, mano? Pra saber quantas músicas a gente vai tocar? Então, mano, isso aí é com a produção lá, mas o mais breve possível eu passo pra vocês a caminhada. Não, demorou, faz um favor pra mim, mano. Vê quem tá chamando lá fora, fazendo um favor. Opa, e aí, irmãozão? E aí, rapaz, dá licença aí, pau na humildade mesmo, cara. Tem como vocês me arrumar uns R$2 aí pra mim comprar um baratinho pra me comer aí? Tô com maior fome, tá ligado? E o sol irradiante aparece no horizonte, me fazendo sentir um morcego que se esconde. Me angustiando, não gostando de tá clareando a noite. Deveria continuar, mas tá acabando. E o desespero que bate de ter que ir pra casa. Sensação de remorso que não se cala. E a mente grita e fala alto em silêncio. Me tira o sono de uma forma que pra dormir não tem jeito. E vem o desespero que tá acabando o efeito. E a batedeira que me dá, treme tudo o peito. Fico fraco e indefeso durante a mutação de um estado monstral. Um homem são depressão. Vida lobisomem, fica muito longe de qualquer maneira. Toda noite vai tá monstro, não só na lua cheia. Que nada besteira, só essa noite vagando. Quero provar que ainda sou homem, não tô vegetando. Até um tempo atrás, tava de peão na rua. Não tava nem ligando, tava vagando na chuva. Escravidão sem feitor, perita sem agente. Enterrado, vivo, internado sem estar doente. Impotente, a lucidez me sacrifica. Que ódio que me dá, como a luz me irrita. Me tira do sério, superar essa tortura. Pra cair a noite e calar toda essa angústia. Fecha as portas, fecha a janela, me tranco. Não tenho mais responsa dentro de casa e nem no trampo. Mudei radicalmente, agi como um otário. Pra ficar na brisa de um jeito mais barato. Minha coroa já tá velha, mas tiro uns trocados. Só pra pagar as bicicletas que eu pego emprestado. Deitado num colchão no chão, num quarto vazio, sem saber que horas são. Sem oração dormiu. Passando o jornal, manchete que dá mais ibope é violência natural. Fazer levantamentos, indícios, tudo mais. A Cracolândia já é ibope garantido nos jornais. Tá mostrando apreensão, quanta droga que fartura. Isso aqui na minha mão, garante a minha loucura. Mas a fissura e o desespero me tirou a atenção. Vou sair fazer meu corre, vou descer lá no balão. Tem negócio pra fazer, DVD, televisão. Vou dar um pião, é inevitável, dinheiro na mão. Qualquer onça, 50, leva embora. Tá no gás, desce lá, pega o seu e sai fora. Quando volto o pé tá sujo, várias horas de brisa. Acabou, quero mais, ainda é 20h30. Tem muito tempo ainda, uma goma sobrando. A bicicleta tá sozinha, ninguém tá olhando. É só tirar o chinelo e correr mais uma vez. Ainda trombei um celular e um PS3. Sufoco, vou trocar em outra quebrada. Ninguém me conhece na piqueira do Jandaia. Eu vou voltar de a pé ou de tapete voador. Mó calor, os cara até desconfiou, mas liberou. Me soltou sem drama, fiz negócio bom, mó fama é que num grama. Os cara tira mó vantagem, o que eu quero é viagem. O que importa pra mim, veio fácil, nada vale. Vai se detonando a cada noite, levantando dos escombros e esquivando da foice. Aos 38 jogado, sendo massacrado, pagando os pecados do crack, sendo um escravo. Sendo torturado, alvejado por si próprio. Sem poder ter uma roupa, um tênis, um relógio. Sem poder raciocinar o que é lógico, mentira e óbvio. Noite, boia na loucura. Vou catar o celular na captura de mais duas. Falei que tinha tempo, até às 6 tem chão. Vivo o presente sem futuro e o passado uma recordação. Pouco sentimento dentro do meu coração. sofro tempo ao tempo por saber tudo que eu tinha na minha mão. Mas não fiz questão, joguei tudo no vento. E esse vento se tornou num furacão que avassalou e arregaçou. Passou por cima de mim como se fosse um trator. O rolo compressou sem direção, semelhante a um tsunami no Japão. Pra quem tinha família e casa própria, dinheiro pra gastar, moto braba e carro com roda, se viu sendo vencido pelo vício. Quando seu fornecedor viu que já tava falido, ele já tinha empenhorado vários bens, refinanciado tudo aquilo que ainda tem. Se afundou, pelo menos pagou o que devia. Também se não tivesse, já sabia pra onde ia. Faça o que é bom, ha, tira a conclusão. Provou do veneno que te deu a condição e que virou a maldição que cê tinha como lucro. E quanto mais se vão, eu já estou com o pé no túmulo. Pelos mesmos princípios, pelos mesmos sabores, de gostar do amargo e rejeitar o doce, de não se cansar em si, cansar nas noites e não se deitar quando o sono bater hoje. Não tenho sono, sou vencido por cansaço. Sou melhor quando acaba as moedas de 10, 25 centavos. Em troca de olhar carro, limpa vidro, fazer bico. Mas nada garantido, levo dinheiro e some. Sendo assim, prosseguindo essa vida de lobisomem.